Leandro Marques e Pega Fogo Boteco. Olha a gente aqui de novo, depois de um mês que acabou o namoro. O quarto já tá reservado, todo domingo no mesmo horário. Porque é só aqui, em cima do colchão, que nós dois não brigamos. Se for preciso então, a gente morre. Olha a gente aqui de novo, depois de um mês que acabou o namoro. O quarto já tá reservado, todo domingo no mesmo horário. Porque é só aqui, em cima do colchão, que nós dois não brigamos. Se for preciso